Paz do Senhor! Menino de 5 anos veio me visitar e esqueceu aquele cubo que tem aquelas cores que tem que ser colocadas juntas. Ele foi embora, eu peguei aquele cubo, fui brincar e depois de 20 minutos eu desisti. Mas ele voltou, olhando para mim, em 5 minutos ele colocou tudo no lugar. Eu falei, ei, espera aí, como é que você consegue fazer isso tão rápido e tão fácil? Ele disse, meu pai sabia o segredo de como começar, ele me contou. A palavra de Deus diz que os segredos de Deus são para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. E o segredo do começo de uma caminhada é para começar certo e terminar melhor. Porque tudo que começa errado, termina pior. Segredos de Deus são para aqueles que o amam. O segredo está no começo. No fim, está a vitória. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.